tropa deixa boiando. Tu faz não dura nem ano. Fabo, nós segue o plano. Vendo do topo, controlando tudo. A validade eu posso inspirar. Quer mexer com fogo, vai te queimar muito. Eu tenho que pague que vai reparar. Não tinha que me ver, mas eu sempre tô vendo. Tudo aqui a todo tempo. Nego me vê tá tremendo. Sem blood, causa tormento. Quer alucinar, ele quer tentar ser eu, mas não tá. Ninguém pergunta e começa a opinar. Durou um dia do lado de cá. Cuida pra não fogo em breve. Que eu tô pra contornar. Pela metade corpo contra neve. Quem sabe onde tá. Outra metade tá junto de verme.